Boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer e começa agora mais uma edição do Papo de Jornalista Musical. Mas esse não é um programa normal, longe disso, prezado, curioso, amador ou profissional. Essa edição do Papo de Jornalista está um tanto quanto alegre, assim por dizer, se me permitem um trocadilho infame. E para alegrar ainda mais o programa, gravado nessa semana de chuva de São Paulo, e na nossa segunda tentativa aqui, já que a chuva estragou a primeira cópia, estou com a sempre simpática Débora Sestari e o macho man João Paulo Caldeira de Melo. Pelos trocadilhos de abertura e pelo BG, vocês já devem ter adivinhado qual é o tema dessa edição. Mas caso a gente não tenha sido claro, Dé, do que a gente vai falar no programa de hoje? A gente vai falar sobre músicos que assumiram a homossexualidade. Certo. E Johnny, caso alguém queira falar com a gente, como é que essa pessoa faz? Tem vários jeitos legais, simpáticos. O primeiro deles, e é o que a gente prefere, é o e-mail papodejornalista@gmail.com. Tem também a página no Facebook, vocês podem curtir, receber as atualizações ou não, né? Se o Max atualizar a página, que é a página Fishes and Bracholas. E também tem o blog, que é os comentários do blog da página embaixo que vocês estão vendo, que é do nosso fichasembracholas.blogspot.com. Por enquanto é isso, porque o Twitter está desativado, ninguém está usando. Eu uso, mas as pessoas não usam mais. Então a gente não está usando mais, mas a gente nunca usou de verdade. E agora vocês podem tocar o programa aí. Vai, Max. Certo, então começando aqui, rápido, rasteiro e ágil, né? Qual que é a primeira música? A primeira música é uma música do R.E.M., chamada Losing My Religion. Eu escolhi essa música porque, quer dizer, a música não tem muito a ver com a temática, né? Assim, não fala sobre nada em específico da temática. Mas o Michael Stipe, o vocalista do R.E.M., é bissexual. E Losing My Religion é uma das minhas preferidas, é uma música lindíssima. A letra dela, a melodia dela, o clipe é muito bacana. Enfim, marcou história essa música, a banda, e enfim, por todos esses motivos eu escolhi ela. Então, som na caixa. Like a hurt, lost, and blind. Ideologia pra viver. garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram. E a gente acabou de voltar agora com Ideologia, a música clássica do Cazuza. Por que diabos eu escolhi Ideologia, não escolhi O Tempo Não Para ou qualquer outra música do poetinha carioca, ou entre os tantos nomes que o nosso querido Agenor de Miranda Araújo Neto teve durante sua vida? É, mas por quê? Por que você não escolheu por quê, Max Fischer? Por quê? Porque é uma música que eu gosto, a primeira opção. Ah. E a segunda, porque é uma música que eu acho que fala muito sobre a dificuldade de ser gay no Rio de Janeiro, na época que ele veio, apesar dele ser de uma família burguesa. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 58, morreu em Boston, se eu não me engano, em 7 de julho de 1990. Ele é filho de João Araújo, poderoso produtor da LP da época. Sua mãe, Lucinha Araújo, que defendeu o filho mais do que tudo, porque o pai não aceitava muito bem a sexualidade do filho. E rolou uma Wikipédia aí, né? Porque, tipo, na primeira gravação não rolou a Wikipédia, eu tava mó feliz, porque ninguém leu e pai e tal, né? Aí agora o Max deu uma de Max e rolou uma Wikipédia aí. Agora que a gente saiu do Cazuza, a gente vai pra uma música sua de novo. Qual que seria? Isso. Bom, aí agora é uma música que já tem um pouco mais a ver com a temática, né? É uma música do David Bowie, chamada Ziggy Stardust. Veio do álbum conceitual The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que completa 40 anos agora em junho. E foi um álbum muito importante porque, além de ter lançado a carreira do David Bowie, apesar dele já ter gravado outras coisas antes, né? Foi importante para a influência da cultura e da moda também na música, né? O Ziggy Stardust, então, na verdade, é um personagem criado pelo David Bowie, que é um personagem totalmente andrógino, bem símbolo daquela coisa toda glam rock da época, da década de 70. E ele vem para a Terra, né, na história do álbum, passar uma mensagem de paz e de esperança nos últimos 5 anos de existência, apesar de que o David Bowie mata, né, o personagem em 73. E ele é o rockstar, ele é promíscuo, ele é egocêntrico, ele usa drogas e ele traz as mensagens e valores que os rockstars da época, principalmente da década de 60, né, traziam e passavam. Além de toda a parte teatral, né, do Ziggy Stardust, ele teve uma ótima performance, como eu falei, em 73, e fazer outras usar, né, essa imagem andrógina em outros álbuns, principalmente talvez a capa mais famosa seja de Aladdin Sane, que tem aquele rosto, que é o rosto dele com aquele raio, né, que virou um símbolo, que, enfim, tanto as músicas quanto essa constante renovação de imagem deixaram o David Bowie como uma das maiores influências do rock. Inclusive, a minha banda preferida, Alice in Chains, regravou Suffragette City, que é uma das músicas que está, né, nesse mesmo álbum que Ziggy Stardust. E, enfim, acho que é basicamente isso que eu falei da primeira vez. Essa, porém, não é a minha música preferida do David Bowie, Eu deixei a minha música preferida, David Bowie, para um programa futuro, então eu não vou estragar a surpresa. Mas eu acho que essa talvez seja a música mais precisa para o programa de hoje. Então a escolha até que foi, acho que, razoável. Só antes de subir o som, um comentário rápido. Dentro desse álbum que a Dé cita, tem a música Starman, que ela foi regravada pela banda brasileira Nenhum de Nós, com Astronauta de Mármore, que o Johnny até cantou um trechinho na primeira versão. Johnny, se quiser repetir o showzinho agora?

Bom, depois do David Bowie, vocês ouviram outra banda gringa aí dos Estados Unidos da América, o Husker Du ou Husker Du, eu não sei direito como é que é a pronúncia. Isso seria uma dúvida que nosso colega Diogo Rodrigues poderia sanar, porque ele gosta bastante da banda e a música foi Could You Be The One. Por que que ela aparece aí, né? Por que que eu coloquei além de ser uma banda bacana, legal, do caralho? Porque o vocalista e guitarrista Bob Mould, ele é gay, né? Aparentemente ele só assumiu um tempo depois aí da banda, lá pelos na década de 90 mesmo, né? E eu imagino que talvez também não tenha sido lá muito fácil para ele conviver com esse tipo de coisa, né? Porque apesar do punk rock se propor diferente, ele também pega muita coisa aí da nossa linda sociedade, como essa coisa aí meio machista, né? Não tem muita banda, assim, não tem muita... existiu até um movimento de bandas punk de meninas e tal, né? Mas foi uma coisa assim meio, tipo, subgênero. E eu acho que provavelmente a mulher mais famosa do cenário é a Nancy, né? Que foi casada com o Sid Vicious e que acabou sendo assassinada, coitadinha. Eu não vou me alongar muito porque a próxima música é muito legal e foi a Dé que escolheu novamente. Dé! Bom, de novo, vou abrir aí o bloco, né? Prometo que é a última. Eu escolhi uma música do Elton John. O Elton John tem muita música boa, né? E eu fiquei muito na dúvida entre duas, principalmente, porque elas fazem parte de cenas de filmes que não que necessariamente os filmes sejam bons, mas as cenas são boas. O primeiro filme é bom e a cena é boa, que é o do Almost Famous, a cena do busão, que é Tiny Dancer. Que, aliás, tem uma cena também muito engraçada, fazendo relação com essa música no Friends, que agora que eu lembrei, que é muito legal também. Vou ver se eu achar, eu coloco aí o link. Mas eu acabei escolhendo uma outra música que é muito divertida, que é Benny and the Jets. Faz parte de uma cena de um filme que é péssimo, chamado 27 Dresses, que é um filme de menina, é terrível, é horrível o filme. Mas a cena é excelente, tipo, o filme vale a pena pela cena. Que o casal que briga o tempo inteiro durante o filme acaba batendo o carro, e aí tá chovendo muito e tal, e eles entram num bar e decidem beber alguma coisa lá e começa a tocar Benny and the Jets. Eles começam a cantar, né, a música, e tipo, eles cantam com uma letra que não tem nada a ver com o original, eles vão cantando o que eles vão entendendo e acaba fazendo uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, e eu não vou estragar o final da cena, que é muito bacana. Enfim, a gente vai colocar o link aí pra vocês assistirem. E o Elton John, assim, aqui em casa todo mundo gosta e tal, minha mãe tem até hoje um mini LP dele, que foi um dos primeiros que ela comprou, ganhou, enfim. E além disso, o Elton John fez uma participação especial no CD mais recente do Alice in Chains, o Black is Way to Blue, tocando piano na música título, que é uma homenagem ao vocalista que faleceu, o Lane Staley, em 2002. E o Elton foi, na verdade, foi o primeiro show que o Lane assistiu foi do Elton John, e o primeiro CD que o Jerry Cantrell ganhou do pai dele também foi do Elton John, então foi uma coincidência muito feliz. E a música ficou lindíssima também. Vou ver se o Max quer que eu coloque o link também aí embaixo pra vocês ouvirem, numa versão dela aí. E, enfim, foi por todos esses motivos lindos e maravilhosos que eu escolhi Elton John. O Elton John é genial, muito legal, e acho que todo mundo gosta, pelo menos de alguma música dele. É realmente muito bacana. Se você ouvinte não conhece muita coisa, vale a pena pesquisar. Então, som na caixa. big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. E a gente volta agora, vocês acabaram de ouvir Candy, música do Iggy Pop. É, mas alguém vai dizer, calma aí Max, o Iggy não é gay. Não, ele não é, fato. Mas quem assiste o clipe da música, vê uma ruiva assim, de olhos verdes, muito bonita, com um vestido matador assim, o Tomara que Caia, bem genial. E além disso, ela tem uma voz... Ah, confessou, né, Max Fischer? É, porque na primeira vez eu tinha esquecido da voz, a Dani me corrigiu, mas dessa vez eu não falhei. Eu achei super engraçado que ele fala assim, né? Ah, porque quem vê o clipe repara que tem uma ruiva de olhos verdes, mas ele não falou assim. Porque quem ouve a música, ao invés de ficar assistindo, vendo a mulher, se você ouvir a música, você vai ouvir que tem uma moça cantando. Enfim, a moça em questão é a Cat Pearson, que ela é vocalista de qual banda mesmo, Dani? Do Big City Chews. certo? Que o Johnny já colocou pra tocar aqui, se eu não me engano, no podcast do Rock in Rio. Exato. Ela não é casada, ela tem uma parceira da vida, não entendo muito bem como é que é a definição na comunidade gay norte-americana, a gente vai ter feito essa definição um pouquinho melhor, mas o interessante é que ela e a parceira, elas cuidam atualmente de um motel lá nos Estados Unidos. E rapidamente, Johnny, qual que é a próxima música, de que banda que é e qual é o nome do cover mais infame da história da música sueca, sérvia ou de algum país europeu? De algum país europeu. Bom, a próxima música do Turbo Negro, ela chama Sailor Man. Ela entra aí porque eu achava que todo mundo no Turbo Negro era gay, mas o Max disse, e é bem verdade, eu não achei referência falando disso. Inclusive, o vocalista que canta essa música, acho eu, não tenho certeza, o Hank, ele é casado com uma modelo. E um tempo aí ele andou falando umas coisas aí contrárias ao casamento gay, da qual ele se arrependeu depois. E qual é o nome da banda? Que infame é o que eles têm uma cover da Sérvia, né? Começa por aí, né? Primeiro. E ela é chamada Nazi Penis, porque essa era uma das ideias dos integrantes do Turbo Negro, né? De nomes. Ou Turbo Negro ou Nazi Penis. Eles acharam que era mais bonito e comercial falar Turbo Negro. Só antes de fazer o som na caixa, a gente queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para dois colegas nossos: o Gus, por causa da Sérvia. E o Mário, por causa do Cazuza, que eu esqueci de mandar um abraço de novo lá atrás. Até tinha rolado uma piadinha sobre o Tarantino, que infelizmente vocês vão ficar sem ela. Então agora Turbo Negro com Sailor Man. Som na caixa. Sailor Man, oh Sailor Man from Polar Man, oh Sailor Man, come take my hand, oh Sailor Man, take me along, show me the port of France and Hong Kong, oh Sailor Man, I sure hope you don't drown. Rather have you showing me Cape Town. You know your way in New York, New York, where we can go to bars. A strong, blonde, handsome sailor, Norwegian called you Lars. Oh, sailor man from Polar Land. Oh, sailor man, come take my hand. Oh, sailor man, I'd gladly die. See the ports of Rostock and Shanghai. Sailor man, oh sailor man, please take my hand. Oh tender sailor man. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz, estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz, estamos indo de volta pra casa. E vocês acabaram de ouvir Cássia Eller cantando Por Enquanto, Por Que Diabos Eu Não Peguei Qualquer Outra Música da Cássia Eller, eu peguei essa versão. Por quê? Por quê, Max? Por quê? Bem, a música é composta pelo Renato Russo, que é o compositor e o cantor do Legião Urbana, o qual teve um show tributo recente no mês passado. Ou foi na semana passada? Eu me corrigi. Semana passada, que foi mês passado. Sari, sua opinião sobre o show que teve nada menos que Capitão Nascimento nos vocais? Bom, então, assim, eu não sou exatamente fã de Legião Urbana, né? Mas eu acho que um tributo ao Legião Urbana tinha que ser uma coisa muito, muito bem feita. Pela importância da banda, pela importância do Renato Russo, tudo que cerca a história que eles fizeram pelo rock brasileiro. Eu já achei, o primeiro ponto, eu já achei que foi errado usar o nome tributo ao Legião Urbana, sendo que a banda era formada por integrantes do Legião Urbana. Eu acho que tudo bem se a banda, se os integrantes da banda fizessem uma participação especial em uma ou duas músicas, mas não somente eles tocarem. Isso não é um tributo, é um cover deles mesmos. A segunda coisa, o meu segundo ponto, é que eles, se você vai fazer para televisão um show a ser transmitido como um tributo a uma das maiores bandas de rock nacionais, cobrando 200 conto a entrada, uma super produção, dois dias, tal, tudo. Por que que escolheram um ator pra cantar? Eu sei que o Wagner Moura tem uma banda e é vocalista de uma banda, e ok, isso à parte, ele não é cantor profissional, ele é um ator profissional. Ele é um fã de Legião Urbana, mas não significa que seja um cantor, né? Um intérprete de Legião Urbana. Ficou, ele desafinou, a banda desafinou, tava fora de tom, ficou tudo muito estranho, não ficou legal. Deu a impressão, né? Não sei se é verdade, mas a impressão de que nem ensaio rolou, foi uma coisa bem assim, né? Pela estratégia de marketing da MTV, eu acho que foi ok, porque eles contrataram os maiores atores nacionais do cinema brasileiro, que todas as meninas acham, todas, a maioria, porque eu não vou me incluir nessa, a maioria das meninas acham ele o cara mais lindo do planeta. Então, assim, vendeu horrores, vai ter muita gente agora ouvindo Legião Urbana por causa do show do Wagner Moura interpretando Legião Urbana. Enfim, por esse motivo a MTV, nossa, acertou em cheio. Mas por todos os pesares, né, eu acho que não foi digno de uma homenagem a essa banda, a esse cantor, a toda essa história, né, que é muito, muito bacana. Então, eu sei lá, essa foi a minha opinião, eu acho. Não sei se teve mais alguma coisa interessante que eu disse na primeira vez. Ok, agora alguém deve estar se perguntando, por que diabos o Max chamou a Débora pra falar disso? Isso é apenas um teaser, uma pequena... pequeno aperitivo do que a gente está pensando para a próxima temporada do Papo de Jornalista. Aguardem. Oh, yeah. Bom, agora a gente vai para a nossa última música do nosso podcast especial homossexual, GLBT e outras coisas, com uma banda que não é gay até onde eu sei, né? Mas que está fazendo uma cover muito legal de um cara famosíssimo, né, que saiu do armário aí faz pouco tempo atrás, que como o Max lembrou da outra vez quando a gente fez a primeira gravação, que ele tem a música da oficial da Copa do Mundo dele em 98, aquela que o Brasil perdeu na final pra França. Ai, que tristeza. Então, sem mais delongas, né? A gente vai com um Toy Dolls fazendo um cover de Living La Vida Louca, Som na Caixa. E até semana que vem. Tchau! Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes me take your clothes off and go dancing. Sleeping pill. She never drinks the water, makes you all a red champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. She might get insane. Upside inside out. She'll push and pull you down. Ah, é a última agora? Sim? Aê, a última pela segunda vez! Ei, caralho, se eu tiver que gravar de novo e mandar o Max tomar no cu.